pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Fotos, seu podcast sobre fotografia. E hoje eu estou com dois convidados muito especiais aqui. O André, fala aí, André. E aí, galera, tudo bem? E o Orlando, beleza, Orlando? Beleza, tranquilidade, pessoal. Pois é, e o Orlando e o André que são lá do Queimando Filme, é isso, André? Isso aí, Queimando Filme, www.queimandofilme.com. Beleza, o Queimando Filme, que é um site voltado mais a fotografias com filme, correto? É isso aí, é um site voltado, um site que foi criado e é totalmente voltado à fotografia analógica como hobby, né? Ou seja, não é fotografia profissional, é fotografia para quem gosta de fotografar por prazer com filme, os prazeres do artesanal do filme. É, mas eu acho que independente de ser com filme ou digital, tem muitas matérias interessantes lá, né? Então eu recomendo a todo mundo lá, mesmo quem não fotografe com filme, dá uma passadinha lá, visitar, porque tem muita, muita coisa legal voltada à fotografia mesmo, independente se é com filme ou digital, né? Tem bastante coisa e a gente tem bastante leitor que não fotografa com filme, mas que curte bastante estar por lá com a gente. É que nem eu, por exemplo, eu tenho meu site que é mais voltado para quem fotografa com DSLRs, mas volta e meia aparece ouvintes que fotografam só com celular, por exemplo. É, isso aí. Fotografia, né? É isso aí. Então tá, e hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós selecionamos várias frases famosas, ditas por fotógrafos famosos, ou mesmo algumas frases que são anônimas, mas que têm uma certa importância, assim, que são frases muito, muito interessantes para fotógrafos. E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vai ser essa dinâmica. Cada um de nós vai escolher uma frase e nós vamos discorrer sobre ela, nós vamos conversar a respeito dela. E eu acredito que vai ser um papo bem legal, bem descontraído, não tem muita, como é que eu posso falar? Muita frescura. É isso, vai ser sem frescura, mas não por isso menos importante. Então, fiquem com nós, escutem aí o episódio. Então, vamos ao que interessa? Vamos lá. Bora. Então, beleza. Quem vai começar? Começa você, o anfitrião começa. Eu? Pô. É a regra da casa. Quem inventa, aguenta, né? É, uma boa. Então eu vou começar pela nossa frase número 1 aqui, que tá no número 1 na nossa lista, que é: você não captura uma fotografia, você a faz. Anselm Adams. E por que que eu escolhi essa frase? Porque eu acho bem interessante que algumas pessoas acreditam que não podem modificar nada na cena, assim, por exemplo, isso até me vem um exemplo bem claro, que é um professor de fotografia que eu tinha na universidade. Ele uma vez estava falando que ele estava na França, né, e tinha uma estátua bacana, era uma estátua bem conhecida até, agora não me recordo o nome. E ele foi fazer uma fotografia da estátua e ele viu que tinha uma rosa vermelha no chão. O que que ele fez? Ele pegou essa rosa vermelha e botou na mão da estátua e fez a fotografia lá, né? E ficou demais, assim, a fotografia, mas ele contou essa história como se ele tivesse, tipo, traindo um movimento, assim, sabe? Como se tivesse... Traiu a realidade. Tipo, roubando, tivesse trapaceando, assim, sabe? Acredito que não é bem por aí, cara. Acho que não tem nada a ver isso, sabe? Ao menos que tu trabalhe com fotojornalismo, que tu não pode mentir, sabe? Eu acho que... Eu, pelo menos, eu me sinto livre pra modificar da forma que eu achar melhor. E até eu acho que isso é uma coisa positiva. Por quê? Porque mostra que a pessoa tem um olhar pra notar uma coisa que esteja errado, pra conseguir contribuir de alguma forma positiva com uma imagem, né? Eu não vejo nada de errado. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que eu ainda vou até além de você. Eu acho que não existe nem a fotografia mais... de cunho mais realista, né? Assim, a ideia do registro mesmo, eu não acredito. Eu acho que, na verdade, acho que era esse o intuito da frase, né? Do Anselm Adams. Que ele... A ideia, eu acho que é um pouco essa mesmo, que a fotografia, ela não é o real, entendeu? Você não tá capturando o real ali, você tá fazendo um recorte, você tá criando uma temporalidade diferenciada, você tá dando uma cor diferente, porque ninguém enxerga em preto e branco, né, na época dele, por exemplo. Ninguém enxerga em preto e branco, ou com aquelas cores, ou com aquele contraste. Quando você faz uma fotografia, você tá isolando aquele objeto, você tá tirando ele daquele universo, daquele contexto dele... Você tá criando outra coisa com aquilo, né? Você tá inventando uma outra coisa a partir do real, né? Não, inclusive dependendo da lente que tu usar, tu já tá pegando uma perspectiva, tu já tá projetando uma coisa bem diferente do que é a realidade ali, né? Se tu pegar uma grande angular, por exemplo, ou pegar uma tele, tu vai ter uma imagem completamente diferente. Um macro, por exemplo, né? É. Eu acho que, e dando uma terceira via aí para essa conversa, ainda tem os fatores técnicos, né? Se a gente for na própria época do Ansel Adams, o Ansel Adams é o cara que inventou o sistema de zonas, né? Que por muito tempo foi o melhor sistema de controle de latitude de filme. Eu uso até hoje isso mesmo para digital. Pois é, pois é, então, porra, você, a partir do momento que você diz o que é claro, o que é escuro, o que é sombra, e você interfere isso, no caso do analógico, não só na hora de captar, mas também na hora de revelar e na hora de ampliar, sim, esquece, não existe foto sem manipulação, você está manipulando a qualquer momento. E no caso digital, você ainda tem os japoneses e os coreanos manipulando, porque quando o cara estipula qual vai ser o tom de verde do seu sensor e do seu processador do digital, o cara já está manipulando também. Então, assim, não existe. A foto é sempre feita, ela não é captada. Ela é captada no sentido técnico, né? Assim, usando uma questão de semântica, você pode até falar que foi captada, mas sempre existe uma influência humana ali. Aliás, aproveitando que a gente tem um antropólogo na conversa, não tem naquele papo de antropologia e de sociologia uma história de que se você está observando, você já está alterando? Na verdade, isso é na ciência como um todo, né? Tipo, a questão, por exemplo, da observação da física, né? Que você não pode medir a velocidade do elétron sem desacelerá-lo, aquelas coisas todas, né? É da incerteza de Brock Jurovsky lá, né? Eu não sei o nome do cara. É incerteza, né? Pois é, se você tá fazendo a foto, fazendo no sentido mais amplo da palavra, você já tá realmente criando algo, né? Você não tá simplesmente tirando uma foto, né? Nem que se for uma fotinha de Instagram. Tipo, isso, por exemplo, teve uma discussão grande aqui no Brasil há pouco tempo. Foi aquela foto que ganhou, acho que foi o prêmio ESSO da passagem da guarda. Sim, sim. Então, aquela foto, por exemplo, e foi uma polêmica, assim, de cunho político, né? Porque as pessoas estavam dizendo que aquela foto tinha sido manipulada intencionalmente, porque saiu na Folha. Qual a foto? Desculpa a minha ignorância, mas eu não... É uma foto que tem a passagem da guarda, né? Ali do Planalto. E aí tem aqueles soldados com aquelas espadinhas e tal, aquela coisa ridícula. É. E aí tem um. Aí, como ela foi tirada com matéria objetiva, aí tá a Dilma, assim, se abaixando, né? Como se tivesse eu sei. Eu sei que foto é. E aí parece, como o fundo chapa, parece que o guarda tá furando ela, né? Sim. Ela tá atravessando, eu já achei aqui ela. Muito boa nessa. Eu acho que essa foto ela tem vários problemas, porque. Primeiro que é um defeito, né? Essa coisa de chapar o fundo, né? Uma coisa que é uma lente ruim que faz isso, né? Chapou o fundo, perdeu a profundidade. E aí o repórter, né? O coitado, o fotojornalista, ele foi acusado de ter manipulado a imagem intencionalmente pra passar uma mensagem negativa sobre o governo e tudo mais. Porque mas também, e daí? Porque essa... exatamente. Mas esse debate foi tão longo, que foi tão acalorado, que esse jornalista, ele divulgou a imagem, o arquivo RAW da foto, pra mostrar que não, a foto saiu assim mesmo, foi a lente e tudo mais. E assim, o problema todo foi o uso que o jornal fez da foto, porque a foto saiu pra falar de um editorial sobre, porque na época a Dilma tava demitindo os ministros quando ela fez a primeira reforma dela, e aí usaram a foto pra falar isso, entendeu? E tava acusando a foto de não ser verdadeira e tudo mais. E qual o problema disso? Exatamente, qual o problema disso, né? Não, e mesmo se ele tivesse... Cara, pra mim isso só mostra o quão bom o fotógrafo foi, cara, de pegar aquele instante ali de, puta, sacar a imagem ali, sacar aquele frame, entendeu? Que é fantástico, né, cara? Eu acho que teria sido errado se ele tivesse recortado aquilo num pós-processamento, editado e, tipo, ter feito um recorte de outra imagem e montado ela, aí sim. Não, exatamente, eu acho que é porque o... Pra ter uma ideia, teve pessoas que criticaram até porque teve um crop de 2 milímetros, sabe? É uma coisa absurda, assim. Não, mesmo. Aí estão nada a ver. É. Bom, vamos pra próxima aí, então. Vai, André, tu que é o chefe. Eu que sou o chefe? É. O chefe. Não, aqui o chefe é o Antônio, cara. Não tem chefe aqui, cara. Todo mundo é igual. Bom. Eu ia falar de uma outra frase do Ansel Adams. Não, eu vou falar assim, depois eu falo do Robert Capa. O Ansel Adams tem uma frase que eu gosto muito quando eu tô... Qual o número dela aí? Falarei. Tá. Uma frase que eu gosto muito quando eu tô ensinando fotografia analógica pra galera que tá querendo aprender como hobby, né? Que é a frase 14, que é: não há regras de boas fotografias, existem apenas boas fotografias. E no mundo profissional existe muito debate sobre essa frase e tal, e o pessoal fica meio assim, meio assado. Eu vejo uma interpretação muito, muito lúdica, porque, na verdade, é muito, muito libertadora essa frase, né? Você, quando pensa que Não interessa se você está usando a técnica X ou Y. Se você e ou outras pessoas olharem para aquela foto e gostarem, ela é boa. E tem mais, ela é boa de acordo com o contexto dela e o contexto de quem está vendo. Então, assim, interessa se a foto é boa para você. Se você gostou da foto, a foto é boa. Se você fez a foto para alguém e alguém gostou da foto, a foto é boa. O resto do mundo que se dane. Né? Eu acho que no sentido de regras, existem regras para boa fotografia de casamento, existem regras para boa fotografia de jornal, existem regras para boa fotografia de moda, mas para boa fotografia, ponto. Mas que também é bem como tu falou, isso varia conforme o tempo e onde tu tá, né, cara? Uma questão cultural também, né? Se tu pegar as fotos de 30 anos atrás, tu olha hoje, não é legal, né? Tem nada a ver mais com o estilo de. Pois é, mas até que ponto isso é bom ou ruim em fotografia, né? Porque boa fotografia é muito relativo. Não, exatamente, isso que eu tô falando. É relativo pra pessoa que tá olhando e pro significado dela, né? É, pois é. Até é interessante, eu não sei se o Orlando queria falar alguma coisa, mas eu vou já tomando a segunda posição aqui pra dar o meu parecer. Assim, ó, que inclusive esse mesmo professor que eu tinha citado lá, perguntaram pra ele, professor, o que, que é uma boa fotografia? Ele tinha falado assim, olha, teoricamente uma boa fotografia é que tu tem zonas escuras, zonas médias de cinza, né, e zonas claras. Teoricamente isso é uma boa fotografia, só que eu acho que até pelo fato de tu ver como isso é confuso, cara, porque por exemplo aí, onde é que tu vai colocar uma foto high key, por exemplo, que pode ser fantástica, e aí não tem nem médio tom e nem tom zona, nenhuma zona escura, sabe, é só claro. Então é muito, muito, muito difícil dizer o que é uma boa fotografia e o que é uma fotografia ruim, né, porque não existe uma técnica, não existe uma regra pra isso, né, depende muito. Agora posso falar? Mano, vai. Não, eu concordo assim, plenamente com vocês, até porque um dos meus fotógrafos preferidos é o Dadi Moriyama, né, japonês. Assim, eu ficava brincando, porque quando eu comecei a fotografar, aí eu ficava frequentando o Flickr, né, de aquelas coisas de ficar tentando ver o que os outros faziam, né, e tal, pra ver, aprender, tentar fazer coisa igual. E eu vi aquelas comunidades do Flickr de... que as pessoas ficam dando nota pras fotos uma das outras, ficam se julgando. Sim, sim. Né? Eu acho aquilo ali particularmente execrável, né, mas o problema ali era assim, às vezes as pessoas julgavam a foto por coisa do tipo, ah, a foto não está com uma proporção adequada, ah, o seu enquadramento não está isso ou aquilo, a luz não está isso ou aquilo, mas a foto em si, ela valia muito. Às vezes eu vi umas fotos que, assim, que me tocavam particularmente e os caras destruindo a foto, sabe, tipo, de uma escala de 1 a 10 os críticos dando 3, 4, sendo que não se importando com aquilo que a foto tava passando. Eu ficava brincando, pensando comigo assim, vou pegar uma foto do Daido Moriyama, entendeu? E colocar ali pra ver o que as pessoas vão falar. Porque tu pega, por exemplo, não só o Daido Moriyama, né? Mas assim, a escola japonesa mesmo de fotografia, eu acho que é muito do que eles fazem é isso, né? Eles tentam desafiar esses padrões de boa fotografia do ocidente, né? Até acabar com essa coisa da estética da fotografia bonita, né? Assim, tu vai pegar um livro da Demoriama, você vê aquelas com um pouco de exposição, contraste puxado, as fotografias bem sujas e tudo mais. E eu acho que assim, a intenção dessa frase é justamente chamar a atenção pra isso. Eu acho que o que a foto tem que valer pela capacidade que ela tem de afetar a pessoa, né? E não comunicar. Dar uma aula de exposição sobre fotografia, sobre luz e tudo mais, né? Não, eu acho que essa frase já diz bem assim, ó, não há regras de boas fotografias, porque não tem como dizer o que é uma boa composição, por exemplo, entendeu? Exatamente. Agora, mas assim, por outro lado também, eu já vi muita gente, assim, é aquela coisa assim, o Daido Moriyama, ele faz o que faz porque ele saca muito de fotografia, né? Tipo, ele consegue manipular as coisas, porque eu já vi muita gente usando esse tipo de frase pra justificar preguiça, né? Tipo, fazer a foto de qualquer jeito, mas é que importa que eu peguei tal coisa na foto. Também a coisa não é bem por assim, né? Não é bem por esse lado também, né? É, eu não sei, até dá pra gente tentar fazer um paralelo, por exemplo, assim, ó, a linguagem visual, como o próprio nome já diz, é uma linguagem, tu transmite ideias, e se a gente fosse falar, por exemplo, na linguagem escrita, existe uma regra pra fazer um bom livro? Tá, eu, José Saramago, pra provar que não, né? O cara que comeu toda a gramática e ganhou todos os prêmios aí. Mas que eu quis dizer, não é que existe, eu concordo que não existe regra pra isso. Agora, também o que eu não acho é que você também não... pode ser de qualquer jeito, no sentido de... Eu lembro que uma vez eu fui numa exposição aqui no Rio, o André já foi morador do Rio de Janeiro, ele sabe às vezes como que funciona um pouco o universo artístico daqui, né? Uhum. Onde as pessoas baixam que as pessoas se digam, eu sou artista e ponto. Ele não tem a qualificação, eu sou um bom artista, sou um médio artista. Não, ele é artista e ponto. E aí eu fui numa exposição dessa de fotografia, que era uma exposição sobre... Eu lembro que era sobre prostitutas, né? Ali da região da Glória, aqui do Rio de Janeiro. E as fotos, assim, elas não conseguiam transmitir nada pra ninguém, justamente porque as fotos eram de qualquer jeito, sabe? Era assim, as pessoas eram meio que uns vultos e tudo mais. E aí você tinha que ler um texto gigantesco do autor das fotografias explicando o que ele queria dizer com aquilo e sei lá o quê. Aí eu penso, se uma pessoa tem que escrever um texto de mais de uma página pra explicar o que ela queria fazer com a foto, porque a imagem, como você bem disse, é uma linguagem visual, não tá transmitindo, eu acho que tem um problema aí. É, ela não é uma boa fotografia, independente de qualquer regra que ela usou ou não usou. Exatamente, esse que é o meu ponto. Tinha até uma das frases aqui que diz exatamente isso, que é a número 8, que eu tinha escolhido. Ela fala assim, ó, eu sempre pensei que boas fotos fossem como boas piadas. Se você tiver que explicá-las, as fotos simplesmente não são boas. É, mas eu acho que a regra é essa mesmo, né? Tipo, você pode pegar uma fotografia, sei lá, pega qualquer fotografia do Sebastião Salgado e mostra pra uma pessoa, entendeu? A pessoa não tem que saber que o povo que foi fotografado naquela... O índio que tá aparecendo ali é o índio X que faz coisa Y. Não, é. Ele olha pra aquela foto afeta ele de uma certa forma, né? A arte, linguagem visual, pra mim é afeto, né? É a capacidade que ele tem de afetar você, né? Assim como uma boa música ou um bom livro, né? É, a gente não escuta música sem saber o que a letra diz muitas vezes, né? E não precisa saber o que o cara tá querendo dizer com aquilo. Existe uma regra? Não existe, até porque se fosse uma receita de bolo, todo mundo ia ser mega star aí, né? É, qual é o nome desse cara aí, desse coreano aí que todo mundo gosta? O Eric Kim? Não, foi de música. A de música? Não sei. É. Eu gosto do Eric Kim. O Eric Kim escreve bem, escreve melhor do que fotografa. Ah, ele tem umas fotos legais, cara. Ah, ele é um cara legal, eu gosto dele, mas as fotografias dele são mais ou menos. Mas tudo bem, eu também, como fotógrafo, eu sou um ótimo blogueiro. Já falo isso logo na minha bio do blog, eu falo isso. Como fotógrafo, eu sou um ótimo blogueiro. Mas eu não sei quem é o cara que você tá falando, não. É aquele Nossa, que fez maior sucesso aí, um músico aí, um coreano. Yo-Yo Ma? Nem sei quem é esse, cara. Não, você deve ser coisa de paulistano. Ah, você não tá falando desse cara aí que virou um hit no YouTube? Isso mesmo. Ah, tá. Ah, não sei. Ainda bem que eu não sei. É, pois é, também. Pula essa parte. Não, mas alguém sabe o que ele tá falando na música? Não. Então, e todo mundo sabe, cara. O que importa é isso. Acho que é aquela coisa assim, o exemplo é idiota, mas a mensagem é boa, né? Tipo, a ideia, eu acho que assim, aí pega a música desse cara, ninguém entende o que a música diz, mas, pô, toca, as pessoas começam a dançar, entendeu? Eu acho que a fotografia tem que ser mais ou menos isso. A pessoa não tem que entender exatamente o que o fotógrafo queria passar com aquilo, mas se aquilo causa um efeito na pessoa, tá valendo, né? É o Gangnam Style, alguma coisa assim. É Gangnam Style. Cara, falar uma coisa pra vocês, meu. Vocês acreditam que eu nunca escutei essa música, velho? Sorte sua. Ô, Antônio, eu acabei de descobrir que a sua lista não tem 30 frases, tem 29. A 21 é uma tradução diferente da primeira. Ah, é? Olha só, aliás, eu gosto mais. Você não tira uma foto, você cria uma foto. Bom, ficar devendo uma frase aí. Ficar devendo uma frase pros leitores, né? A gente faz uma frase aqui. Isso, a gente inventa uma junto. A gente inventa uma frase. Então tá, Orlando, tua vez agora então, meu? A frase que eu queria botar pra jogo, né, é uma frase do Sebastião Salgado, frase número 13. Minhas fotografias são um vetor entre o que acontece no mundo e as pessoas que não têm como presenciar o que acontece. Espero que a pessoa que entrar numa exposição minha não saia a mesma. Eu acho que essa frase dele tem, assim, tem vários caminhos, né? Tem desde uma citação, por exemplo, do Cartier-Bresson, daquele que talvez seja o conceito mais... digamos assim, mais prostituído da fotografia, né, que eu considero instante decisivo. Porque o que ele está querendo mostrar é que, por exemplo, a foto para ele é uma espécie de zona de contato, né? Ele quer criar uma interseção entre uma realidade alheia àquele que observa a fotografia dele e a própria fotografia em si, né? Tipo, o Sebastião Salgado tem uma coisa meio... uma relação quase religiosa com as fotos dele, assim dizer, pra assim dizer, até coisa que ficou muito exposta nesses últimos trabalhos dele. E ele também tem essa coisa meio ativista da fotografia, né, da fotografia que causa um efeito e transforma a pessoa. Assim, você pegar o trabalho do Sebastião Salgado, os trabalhos mais de denúncia dele e tudo mais, eu acho que a ideia que está por trás disso é justamente isso, você usar a fotografia, usar uma imagem, uma linguagem visual para causar um efeito maior no mundo, né? Não é só um efeito nas pessoas, mas um efeito na própria sociedade. Era isso que eu mais ou menos queria falar dessa frase. André? Eu tô meio pasmo aqui com a poesia da fala do Orlando aqui. O cara tem doutorado, né? Você tem que respeitar. Pois é, né? Mesmo que a gente discorde, a gente fica quieto. É, pois é. Cara, não, na verdade eu tava lendo porque realmente como a frase é grande, tem muitas interpretações. Eu não tinha, por exemplo, reparado na questão do instante decisivo, mas ela tem. Mas realmente essa coisa do Sebastião Salgado de querer levar, né, o momento para quem não estava presente, isso é uma coisa que eu comecei a pensar, poxa, isso tem a ver com street photography, isso também tem a ver com fotojornalismo. E eu comecei a perceber que isso tem a ver com qualquer fotografia. Até uma fotografia de estúdio, pousada, o cara que tá fotografando tá querendo levar isso para fora do estúdio. Então essa frase ela é meio mágica nesse sentido de que apesar de ela estar retratada na realidade do Sebastião, ela retrata, eu acho que a vontade de todo fotógrafo, né, de criar um vetor entre o que está sendo fotografado e o mundo lá fora, seja lá fora do estúdio, seja lá fora da floresta, seja lá fora da Serra Pelada, enfim. Eu acho que é bem interessante. Quer ver um exemplo bem simples? Pessoas que tiram foto de gatos e bebês. Cara, você está tirando aquela foto, você está querendo fazer o quê? Criar um vetor entre o gato e o bebê e as pessoas que não têm como presenciar o gato e o bebê sendo fofinho. Olha que fantástico. É exatamente isso, né? Assim, o que você sentiu naquela hora da foto. Isso, é. E você quer. E quando você tirar foto do gato e do bebê, fofinho, né, com o seu Instagram, você tá querendo que a pessoa também mude, que ela também olhe e se comova quando ela vê aquilo. Só muda o grau de complexidade, muda a escala da emoção, muda até a emoção despertada, mas no final das contas, todo fotógrafo quer a mesma coisa, né? Eu só posso acrescentar uma coisa assim que o André falou. Esses dias eu li uma entrevista do Sebastião Salgado, eu tava indo pra Amazônia agora, né? Aí eu peguei, tava no avião, tava ele falando sobre origens, né? E ele falando de como ele fotografava pra meio que pra se comunicar com as pessoas, né? Tipo, porque ele era uma criança meio tímida e tudo mais, e a fotografia meio que surgiu, assim, surgiu já com uma viagem e tudo mais, mas surgiu com essa intenção dele, de ele não conseguir expressar pras pessoas aquilo que ele via, o que ele sentia, e por isso ele fotografava, né? Era uma tentativa de comunicação mesmo, exatamente isso que você falou, né? Quem, o Sebastião Salgado? É, ele mesmo. Eu pensei que ele tivesse começado a fotografar já meio tarde na vida dele, assim. Sim. Ah, profissionalmente, exatamente. Né? Mas... Não, ele começou tarde pra dar mulher dele, na viagem. Ele falou por que que ele se dedicou tanto à fotografia e largou o que ele fazia. Ele é formado em economia, né? Ele é doutor em economia, né? É, e largou pra ser fotógrafo. Bom, vou eu falar então. Eu acho assim, ó, que essa frase tem muito a ver com o que é a essência da fotografia, ou é a essência de quem faz fotografia, que é comunicar uma ideia. E pode ser, mesmo querendo comunicar, seja lá, um sentimento que a pessoa estava passando naquele momento, ou querer mostrar o que ela estava vendo naquele momento, eu acho que tem a ver muito com comunicação. E tem a ver também com aquela outra frase que a gente falou agora há pouco, que não há regras de boas fotografias, existem apenas boas fotografias. E o que é uma boa fotografia? É exatamente o que o Sebastião Salgado depois fala. Que é assim, ó, espero que a pessoa que entrar numa exposição minha não saia a mesma. Por quê? Porque ele conseguiu comunicar aquilo que ele estava querendo. Eu acho que é isso. É tu querer transmitir uma ideia, um sentimento, seja lá o que for, através daquela imagem. Se tu conseguir que alguém entenda aquilo, que consiga captar a mensagem, eu acho que aí tu pode dizer, ah, essa é uma boa fotografia, sabe? Eu consegui a minha missão, eu consegui o que eu queria. É. E algo mais? Qual é a tua frase? Agora tá na quê? Tá na vez do Antônio, né? Eu? É, tá na tua vez. Então tá, cara. Não tinha escolhido, né? Não, cara, escolhi. Tá perdidão. Só pensei que vocês iam falar alguma coisa que eu falei, mas... Não, pelo não, jeito, não, eu fechei o troço. Não, mas eu ou ninguém entendeu nada que eu falei, ou... Não, eu entendi e concordei. Não, mas Antônio, só pra completar uma coisa assim, que eu tava agora, eu tava meio calado porque eu tava passando em revista todas as frases aqui, e é, se a gente tá comentando frase por frase aqui, né, de cada um escolhendo a sua preferida e tudo mais, mas se a gente parar pra pensar, assim, essas frases estão falando mais ou menos a mesma coisa, né, só que o aspecto um pouco diferente dessa mesma coisa, que é justamente essa coisa da comunicação, da criação, porque a gente, quando a gente produz uma, eu tô falando com você, eu não tô capturando sons e bandando pra você. Eu tô produzindo esses sons na minha boca, eu tô inventando ele, né? Tá passando o ar aqui, eu tô fazendo essas frases e você tá escutando. E a forma como eu falo tem uma entonação, tem um certo ritmo e tudo mais. O que essas pessoas estão falando aqui, todas as frases que a gente tá lendo, estão tentando capturar essa essência, né? Estão tentando capturar o que, que é a fotografia pra essas pessoas. E é interessante, né, pra gente ver como diversas dessas pessoas, assim, que nasceram em tempos diferentes, fotografaram de maneiras diferentes, com máquinas diferentes, estão se expressando de uma maneira diferente uma mesma coisa, né? É que pra mim, eu acho que fotografia, como é... Assim, pela minha formação, tá? Eu estudei... Bah, cara, agora eu tô... O que eu estudei? Porque, na verdade, eles mudaram... E bateu o remedinho, né? Tá dando aquele sonho. Não sabe o que tu estudou na vida, cara. Cara, eu estudei artes visuais, tá? É, por isso que tá lerdão. Não, a galera que faz artes visuais fica assim, meio lesada, né? Tô cansado, é tarde já. Mas então, eu estudei artes visuais. E pra mim, o que seria arte visual? É tu conseguir dominar a arte de se comunicar visualmente. Isso. E assim como a gente pode se comunicar através de sons, pode ou falando, ou escutando uma música transmite sentimento. O que é uma música triste? Uma música pode sentir vontade de dançar, tem outra música que pode sentir vontade de fazer um exercício, sei lá, seja lá eu o que, entendeu? E eu acho que é exatamente isso, cara. É tu conseguir se comunicar bem na forma que tu optou, assim, na linguagem que tu optou, né? É isso mesmo. Cara, então vai, eu vou escolher a minha próxima aqui, tá? Que na verdade eu pensei assim, ó, você tava falando que todas as frases falam mais ou menos a mesma coisa, assim. É, então acabou o podcast, pronto. Não. Eu escolhi uma que foge um pouquinho, então, aqui, que é a número 16. Puta, cara, tá... Porra, bom, se prepara. Que eu vou falar muito essa frase. Não, e é isso que é legal, porque eu acho que eu vou discordar de vocês, porque eu acredito que no podcast de vocês, vocês já falaram alguma coisa sobre isso. Eu sei o que vocês pensam, vocês são a favor dessa frase e eu vou discordar um pouco. Ela fala assim, ó: se uma foto não está suficiente boa, suficientemente boa, a tradução tá errada. Suficientemente boa, é porque você não se aproximou o suficiente, Robert Capa. Eu discordo disso, sabe? Eu acredito que muitas vezes tu tem que se distanciar do objeto. Porque tem muito a ver com aquilo que a gente conversou lá no começo também, cara. Que acho que foi o Orlando mesmo que falou, né? Que se tu tá muito próximo do objeto, talvez tu não consiga fazer a medição correta daquilo, sabe? Às vezes tu tem que te distanciar. Não, e acho que o André mesmo falou, né? Até que tu chamou ali o fato do Orlando ser antropólogo e tal. Isso. Quando a pessoa tá olhando pra alguma coisa, ela já tá interferindo naquilo, né? Eu sou mais do que fã do Capa, assim, como pessoa. Eu sou estudioso do Capa, assim. Eu já li 3 biografias dele e uma biografia da mulher dele. E o mais engraçado é que nenhuma das biografias ninguém fala dessa frase. Eu tô tendendo a achar que ela é mentira. Que ela foi inventada e botada na voz dele. Que nem aquelas frases que tem no Orkut que falam que é Clarice Lispector, exatamente. Bom, se bem que essa frase teria muita aplicação no trabalho que ele tinha, né? Pois é, esse é o ponto que eu ia falar, assim. Tenha ele falado ou não, essa frase é uma frase que remete diretamente ao trabalho dele na época dele, né? Pra quem não conhece, o Robert Capa foi fotógrafo de guerra a vida inteira e era um cara que... E aí tem uma outra coisa relacionada à frase. Bom, primeiro, né? Um fotógrafo de guerra trabalha basicamente com fotojornalismo e é uma street photography no meio das bombas e tiroteios, né? Na verdade, o cara tá fotografando cenas no meio de bombas e de tiroteios. E naquela situação, retratar a dramaticidade com a Leicazinha dele lá, que eu acho que era uma Leica 3, entre outras, você tinha que chegar perto mesmo, ele não tava trocando lente, ele tava com uma lentezinha dele lá fixa e ele tinha que se aproximar, senão ele só ia pegar a panorâmica e não ia ter graça nenhuma. Agora, tem uma outra coisa que depois que eu li as biografias dele eu fiquei pensando muito o seguinte: o Capa era meio suicida, né? Ele ficava deprimido sempre que não tinha guerra e ele morreu no meio da guerra, né? Ele morreu de tanto se aproximar pra tirar uma foto. Ele levou ao pé da letra essa frase e morreu. Explodiu, né? Voou câmera pra um lado e perna pro outro e ele explodiu. Eu acho que tem um pouco de suicida nessa frase, porque não é uma frase muito sensata pra se falar na guerra, entendeu? Eu não sei até que ponto ela tem que ser levada a sério, porque o Robert Capa, ele era muito fanfarrão. Ele era muito, muito irônico ele sempre dava entrevistas sacaneando o repórter que estava entrevistando ele. Ele nunca tinha uma bêbado sempre, né? Acordava bêbado. Um detalhe importante. Ele só também, não tava, né, bêbado. O cara lá nas desgraças que o cara ia... Mas ele era nas desgraças porque ele queria. Ele ficava deprimido quando não tinha guerra. O intervalo depois da Segunda Guerra Mundial até a Guerra da Coreia, ele ficou, entrou em depressão. E aí quando pintou a guerra, a mulherada lá, que ele tinha mulherada, né? Porque não tinha uma mulher, ele tinha mulherada. Pedia pra ele não ir pra guerra e ele foi. Ele tava no Japão, patrocinado pela Nikon, eu acho, sei lá. E ele largou um negócio no Japão, fotografando, tava ganhando tudo, ganhando prêmio, ganhando câmera. E ele foi pra guerra. Foi pra guerra da Coreia porque tava afim, morreu. Mas enfim, ele era um cara bem suicida e bem problemático. Então eu não sei se dá pra levar a sério essa frase, não. Eu começo, depois que eu li essas histórias, eu olho pra essa frase e começo a achar que ele falou isso só de sacanagem. Mas posso falar? Pode. Esse é aquele tipo de frase que é verdadeira mesmo se for mentira, né? É uma frase que você pode ver, consegue ver ele falando bêbado, né? Com o cigarro tocando a boca, com as mulheres em volta. Mas assim, eu acho que a gente pode tentar propor uma coisa um pouco mais metafísica pra essa frase. Porque quantas vezes a gente já viu uma fotografia assim que não transmite nada pra gente? Assim, a gente olha pra aquela fotografia, tá aquilo ali, tá aquele elemento, por exemplo, um retrato. Você vê a pessoa assim, parece que a fotografia tá morta, né? Sim. Uhum. Não dá, é uma sensação que não dá pra descrever muito bem. Você olha pra aquela fotografia, ela passa, e em um segundo você já esqueceu aquilo ali, né? Será que a gente não podia pensar essa foto de um jeito que, por exemplo, esse perto o suficiente é uma espécie de relação orgânica entre o fotógrafo e aquilo que ele quer passar? Muito boa interpretação. Aí eu concordo. Por exemplo, o Sebastião Salgado. Vamos voltar para o Sebastião Salgado, que é o Daí do Moriama. Tu vê que aquilo ali, por exemplo, imagina o Daí do Moriama tentando tirar uma foto qualquer, assim, ele pegar, botar a câmera e não imprimir a marca dele na foto, né? Assim, é uma foto qualquer. Não tem a relação dele com a foto, ele não tá próximo o suficiente do assunto, né? O Sebastião Salgado é aquele contraluz que é característico dele, né? Você está vendo aqui, tem uma relação orgânica entre o fotógrafo e o mundo que supostamente está sendo recriado ali dentro. Eu acho que a gente pode pensar a foto nesse sentido, né? Dessa relação, dessa proximidade orgânica, metafísica. Eu concordo, isso é uma boa releitura da frase, mas eu discordo no uso que as pessoas fazem dela, porque as pessoas não interpretam dessa forma essa frase. Inclusive, geralmente quem cita ela é quem faz a street fotografia, sabe? Mas o lance é exatamente esse. As pessoas têm o hábito, isso é da nossa sociedade, né? Do Andrew Fulano A ou B, do grupo A ou B. Nossa sociedade tem mania de pegar as coisas. Primeiro que a gente tem mania de achar que precisa ter um manual pra tudo. Então a gente procura mestres, né? No Queimando o Filme é proibido usar a palavra mestre, né? Eu chamo o Ansel Adams de o Papai Noel da fotografia e o Cartier-Bresson do emburradinho da fotografia, porque é pra aproximar mesmo, pra mostrar que todos eles eram pessoas como nós. Por isso que o Orlando tá fazendo doutorado, então, né? Vai sair mestrado. Pois é. E agora, tem um lance que é exatamente esse. Por exemplo, o instante decisivo é uma expressão que é, inclusive, é a mais mal interpretada da história da fotografia. Essa aí? Essa aí dá pra fazer uns 10 podcasts só sobre a má interpretação do instante decisivo. Porque as pessoas, a grosso modo, as pessoas acham que o Cartier-Bresson tava falando que você tinha que ficar parado lá esperando e quando acontecesse aquilo, você tirar aquela uma foto, aquela única foto, que é a foto. Quando, na verdade, o Cartier-Bresson, como qualquer outro fotógrafo, tirava um rolo inteiro pra salvar uma foto. Ele disparava quando tava prestes a acontecer aquele momento, ele fotografava o filme inteiro pra que ele então escolhesse qual ia ser a boa foto no processo de edição, igual qualquer um faz. E as pessoas acham que não, que fotógrafo bom ele é mágico, ele sabe exatamente quando a coisa vai acontecer e como vai acontecer e dá um clique. Não existe. E isso leva, inclusive, àquelas outras frases que tem, que eu acho que é do Bresson mesmo, aquela que é as suas piores fotos, suas 20 mil primeiras 10 fotos, mil, são as 10 piores. Mil. 10 mil, pois é. Essa frase mais pessimista da história, né? Essa frase é uma boca tucutá. Eu fico sempre pensando pra quem esses caras leram essas frases, assim. Quem era o jornalista, qual era o público, porque essas que dão uma... Essa e aquela outra do Ansel Adams de que 20 fotos por ano, 20 fotos boas por ano é um bom ano, são frases ótimas pra deixar a galera calada, né? Deve dar ser um cala-boca na galera. É crítico, né, cara? Porque a gente às vezes vê esses caras hoje em dia, assim, até essa Paixão Salgado e tal, e a gente não imagina o quanto esses caras foram criticados na época, né? Porque na época, então, eles eram fotografia você abriu o jornal, antigamente tinha uma sessão falando, ó, exposição tal, criticava livro tal e tudo mais. Esses caras eram bem fotografados, bem criticados, né, no meio da fotografia, né, por um ou outro motivo e tudo mais. O Sebastião Salgado, outro dia eu fui ler uma, eu fui ver que tem uma série de pessoas que odeiam o Sebastião Salgado, assim, fotógrafos mesmo, pessoas falando mal dele. Eu fiquei assim, é um mundo novo, né, que você descobre esse tipo de coisa. As pessoas podem estar, eles podem estar respondendo esse tipo de coisa, né, quando eles falam isso. Pode, pode. É, cara, mas aliás, o que vocês têm contra essa frase que até tá aqui, a frase número 9? É assim, ó, 20 fotografias significantes em um ano são um bom resultado. Anselmo Adams. Concordo com essa frase. Nada, não tem nada. Na verdade, isso é um ótimo... E, na verdade, isso é um contrassenso com a própria frase do Anselmo Adams. É um contrassenso no bom sentido, que mostra que o Anselmo Adams era um cara muito esperto. Inteligente e esperto. São coisas diferentes. É, essa frase, ela vai contra o que, a frase que diz que não existe fórmula para uma boa foto, né? Aquela que é a foto que a gente leu aqui. Como é que é? Não há regras de boa fotografia. Existem boas fotografias. Bom, se não há regras, como é que você vai saber quais são as 20 boas fotografias do ano? Mas esse é o ponto, e é aí que ele tá certo, porque a questão é a proposta que você se propôs. Se você se propõe a fazer fotos com a proposta X, 20 por ano daquela proposta são muito bom, é muito bom. Não, mas eu acho que ele falou assim, ah, não existe uma regra pra fazer uma fotografia, mas tu sabe quando tu tirou uma boa fotografia. Exatamente, cara? Mas o ponto é esse, também você não deve esperar que depois que decidida a foto que você vai fazer, ou as fotos que você vai fazer, que você tenha centenas de boas fotos. É, não, mas é isso que eu acho que é aí que entra essa frase aqui, olha, se tu tirar 20 por ano, já é um então, bom número. Mas é exatamente isso. Exatamente. Eu tô concordando com a senhora. Ah, tô tá, falando exatamente. Concordo, eu pensei que tu estivesse discordando. Não. Tô falando exatamente que as duas frases, elas são um contrassenso numa primeira vista. Porque duas pessoas mal preparadas, enfim, que estejam, que não explorem um pouquinho mais, podem achar que uma frase entra em conflito com a outra. Mas, na verdade, não. Elas se complementam. É, mas eu acho que tem uma coisa que é interessante, essa coisa da... É, enfim, mas acho que fugindo um pouco, acho que do modelo que a gente tá se propondo, porque já entrou numa outra frase, né? Azar. Mas é porque eu acho que o bom dessa história, por exemplo, quando ele diz que não tem regras, e você pode fazer 20 fotos por ano, e é aquela coisa que a gente tá falando, depende pra quem, né? Pra quem são essas 20 fotos, né? Se você conseguir fazer 20 fotos... Porque, por exemplo, quantos de vocês já não passaram por isso? Eu, assim, eu tenho umas fotos minhas que eu adoro essas fotos, e quando eu mostro pras pessoas, a pessoa fala, é, legal. Aí tem umas outras fotos que eu considero absolutamente... Ah, legal, a foto ficou legalzinha, e as pessoas adoram, entendeu? Tipo, ah, bem assim, então, bem assim. Tu mostra três fotos, e uma que é muito legal, que tu mais gostou, assim. A pessoa vai escolher a outra que não tem nada a ver. É engraçado que tem um post do Queimando Filme dessa semana, que é uma tradução no post do Eric Kim, que toca exatamente nesse assunto, porque ele fala do valor que a gente acaba... No caso da fotografia comercial, o valor que... A confusão que pode se fazer de uma foto que foi muito difícil você tirar. Então você dá um puta valor pra aquela foto, mas pro cliente ou pro público daquela foto, no caso de uma foto artística, não tem valor nenhum. O cara não tá nem aí. O cara tá cagando se você foi pra Amazônia tirar aquela foto do índio. A foto é ruim pra ele. Exatamente. E pra você a foto tem um puta valor, porque é emocionante. Você fez, você quase apanhou pra tirar a foto. O cara não tá nem aí, entendeu? A foto não é boa. Mas eu acho assim, ele fala assim, 20 fotografias significantes. Eu acho que é significante pra ti, que tu goste, né, cara? Não tem nada a ver com o fato se tu vende a foto ou não, porque daí até 20 é muito pouco, né? Se trabalha com jornal e o cara só publica 20 fotos por ano, aí pelo amor de Deus, né, meu? Tem alguma coisa errada, né? Você baixa só o Salgado não vende duas fotos por ano, pô? Sim, mas eu digo assim, ó, por exemplo, eu, tá? Eu fotografo pra caralho, velho, toda hora fotografando não sei o quê. Mas eu sei separar o joio do trigo, cara. Eu sei dizer assim, ah, isso aqui é tudo foto mais ou menos, isso aqui é umas porcaria, esse restante aqui é mais ou menos, mas, cara, hoje eu tirei uma foto que eu gostei, velho. Puta, valeu pela viagem inteira, porque eu fiz uma foto que, puta, essa foto aqui ficou demais, sabe? Não, eu acho que é isso que ele tá se referindo ali, né, meu? Não, eu concordo plenamente com você, assim, até porque, por exemplo, essa questão de fotografia, assim, pra mim, então, é absurdo, porque várias fotos minhas que eu... Porque eu tenho uma relação com minhas fotos, tipo assim, ah, eu lembro o que o índio tava falando pra mim naquela hora, e por que eu tirei aquela foto assim, assado e tudo mais. Só que aquilo ali, assim, aquilo ali é, de fato, intransmitível pra uma outra pessoa, né? Aquilo é a minha relação subjetiva com a foto. Essa questão de você tirar 20 fotos significantes pra você durante um ano, eu acho que isso aí é pra uma coisa edificante mesmo. Assim, você, cara, esse ano eu tirei 20 fotos que eu posso falar que são ótimas. Agora, essas 20 fotos podem ser uma porcaria pras outras pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre isso na cabeça, né? É, por aí. Eu acho que essas duas frases geram todo esse debate do que é bom e do que é ruim e do quanto isso é relativo, né? Mas, assim, pra puxar só pro... de volta pro modelo, né? Agora é minha vez da frase, né? Não sei, é? Eu não sei também, cara. Eu sei que eu escolhi duas já. Não escolheu duas, André? Pessoal, e aqui mais uma vez eu como um deus ex machina. Eu fui trollar eles e acabei sendo trollado. Mas continue escutando aí que vocês vão entender. Tá bom, vou falar uma frase aqui, vou demorar 10 segundos. Fotografar é viver, do Carlos Barros, 26. Que frase cafona. Pronto. Pula. Você, Orlando. Mesma coisa quando eu vi. Que frase cafona. Pula. Orlando, sua vez. Quer comentar nada não, Sérgio? Não, tá comentado já. É cafona. Vai, Orlando. A frase da Diane Arbus, né? Tipo, a frase 22. Porra, boa essa frase. Acredito sinceramente que existem coisas que ninguém veria se eu não as tivesse fotografado. Assim, você pode tomar essa frase no sentido literal do que foi a revolução, né? Dela, que é aquela questão de fotografar, de você romper com a estética, assim, com a beleza da fotografia, né? Que ela... Fotografar o mundo tosco, né? É, exatamente. Tosqueira. Só que, eu acho que do jeito que ela era, assim, das coisas que eu já vi falando, assim, já li dela falando, na verdade, você pode interpretar essa foto de um outro sentido, um sentido, aquela coisa mais orgânica, mais metafísica, né? Porque ela tinha uma visão, ela tinha uma espécie, assim, aquela coisa da comunicação, né? Aquela coisa que ela queria se comunicar com as pessoas e tudo mais. Você vê isso pela biografia dela, do jeito como ela morreu e tudo mais. Tinha uma necessidade de se comunicar e uma impossibilidade de fazê-lo. Então, essa coisa de... Ela tava sempre buscando mostrar o que era a visão, o que ela tava olhando, pra onde ela tava olhando pro mundo, né? São essas coisas que ela quer fotografar. E quando alguém vê isso, ela tá se comunicando com a pessoa, né? É uma coisa do olhar, né? Ou seja, eu preciso, através da minha foto, eu consigo mostrar pras pessoas o que eu tô vendo. É nisso, é aquilo que eu tô sentindo, né? Assim, eu vejo beleza nesse tipo de gente. Eu vejo beleza nesse pessoal que é excluído, né? Que esse pessoal que não tá na capa da revista, né? Eu acho que... Eu gosto muito dessa frase também. Eu conheci agora essa frase. Eu não sei se eu já tinha visto em outro lugar, mas eu achei muito a cara dela, assim. Ah, eu não conhecia. Eu não conhecia. Tem um filme, vocês já viram um filme sobre a vida dela? Aquele com a Lourinha? Com a Lourinha? É, quem é que faz a... Eu não sei, eu sempre penso nesses filmes hollywoodianos que eles botam uma atriz bonita pra enfeiar, pra fazer... É, pois é, tem que encontrar qual é o filme aqui. Tem no Netflix, assistam. É ruim. É o Fur? Ruim o filme? É o filme, é o Fur? É isso, com a Nicole isso. Kidman. Nicole Kidman. É o Fur, que na verdade era um trechinho da vida dela. Eu não vi ainda, mas pelo que eu sei, era um trechinho só, né? Uhum. Quando ela encontra os vizinhos lá. É muito ruim. É muito ruim? Enfim, né, cara? É tipo... Tipo isso, né? É tipo agora, essas coisas assim. Sim. Tá. Enfim. E aí agora, próxima. Antônio, você vai comentar não? Cara, eu acho que vocês meio que falaram tudo aqui, cara. Não tem muita coisa a acrescentar, não. Você acha a frase cafona também, do Carlos Barros, não? Cara, sobre isso eu gostaria de conversar, meu. Sabe quem é o Carlos Barros? Não, é o meu segundo nome, é seu cara. Pai, não, seu mas eu... Não, cara, sabe o que foi a história dessa frase aqui, cara? Tava faltando uma frase pra completar 30, e eu coloquei ali de pegadinha pra vocês, cara. Porque isso aqui, na verdade, meu pai costuma falar assim, ó, que recordar é viver. Aí eu, porra, o que eu vou botar? Eu botei fotografar é viver, velho, tá ligado? Carlos Barros é seu pai. Não, cara, é meu segundo nome, cara. Ah, é Antônio Carlos. Rapaz, porra, você é o dono da frase cafona, rapaz. Você quase sentiu mal, André, né? Não, cara, nada a ver, nada a ver. É uma pura diversão. Eu botei pra encher linguiça mesmo, tá ligado? Se fosse o pai dele, eu ia me sentir mal. Sendo ele, eu não me sinto mal, não. Mas eu fiquei curioso, o que vocês iriam ler e pensar disso ali, tá ligado? Porque, na verdade, não faz sentido, né? Não faz sentido. Ele é muito simplória, né? Não faz sentido nenhum. É. Não, até faz. Uma pessoa pode falar isso, é muito poético, mas... Não, fotografar é viver, cara. Ah, pode dizer, se não faz sentido. Cara, ganha dinheiro com isso, né, cara? É, fotografar é viver. Ué, um lambi-lambi pode falar, ó, fotografar é viver, né? Sei lá. Né? Se não fotografa, eu não vivo. Tá, cara, aí, mas o Orlando pegou a 22, tá, eu próximo, então? É, tu mesmo. Olha que eu tô escolhendo mais frases que vocês, hein, cara? Não, eu escolhi... Ah, não, mas não vale essa ali que tu escolheu, isso ali não vale, não, André. Tá, vai me dar outra, então, é isso? É. Tem essa frase do Araquém Alcântara que eu acho... É engraçado quando a gente vê... Tem sempre que ter o contexto, né? Até a sua discordância com relação à frase do Capa tem a ver com o fato de que a frase se adequa com o contexto, né? Essa frase do Araquém, Qual o número? Também só pode ser entendida ou bem entendida dentro do contexto do Araken. Minha, e é bom que ele bota o minha, né? Então já ajuda. Minha fotografia é a resistência da memória, frase 27. Porque é as fotos que ele faz, ele entende que ele tem que registrar aquilo para que fique na memória da humanidade, ou da sociedade, ou da cultura. Né? E são frases muito de registro mesmo, né? As frases, as fotos do Araken, elas visam registrar um contexto, né? É mesmo que o Sebastião, né? Assim, é, uma... só que é o Sebastião a cores, né? É uma coisa... É, não, tem o Araken, também tem foto preto e branco, né? Tem a da menininha com o macaquinho e tal, tem umas legais. Mas ele tem muita coisa colorida, que muita foto aérea. Não é uma coisa tão poética quanto o Sebastião. Orgânica, com cenários. É, pois é. Eu acho... Aliás, Orlando, eu tava contando aqui, tô anotando aqui, você já falou 15 vezes a palavra orgânica e 37 a frase metafísica. Pô, isso que você não leu minha tese. Eu puta, é por ela, tá explicado. Mas, enfim, na minha visão, o Araken, ele tem mais uma coisa de fotojornalismo de floresta, sei lá. Quando ele tá tirando a foto do sabe, tem a foto da onça, entendeu? Tem umas fotos que é muito, muito de registro mesmo. E que são fotos que eu acho que é legal, porque o livro Amazônia, não sei o quê. São fotos que realmente registram. É, ele tá fazendo fotografia de natureza agora também, né? Pois é, então acho que tem exatamente, é uma coisa de registro. É aquela história, né, que o pessoal sacaneia muito, né? Quando se fala assim, ah, belo registro. Né, a palavra registro é uma sacanagem, porque registro é um reducionismo da fotografia. Mas algumas fotografias eu acho que o fotógrafo se propõe a registrar mesmo. Né? Eu acho que nesse caso é um registro. Ele está registrando aquilo lá para que aquilo lá fique para sempre. Não é o que todo fotógrafo pensa, mas eu acho que é o que ele pensa nesse projeto. Então ele cria isso, esse registro, para que a memória resista. E é interessante até... Por coincidência, eu tava escutando uma entrevista, acho que foi a semana passada, e a entrevistada, ela tava falando da importância da fotografia na família. Por quê? Porque ajuda a manter essa memória, inclusive das pessoas, cara. Se às vezes tu pega uma foto, por exemplo, tá? Imagina tu tem teu filho ali, aí tu mostra uma foto assim, ó, aqui, uma foto de 20 anos atrás, por exemplo. Aí a criança pergunta, pô, quem é esse aqui? Aí tu fala, ah, esse aqui era o... É o primo por parte de não sei quem. Quem era esse aqui? Ah, esse aqui que era o pai da titia, não sei o que, sabe? É interessante, tipo, a importância da fotografia pra guardar, pra resguardar a memória da família também, assim, né? Como um tudo, né? É, muito importante. Isso foi... Agora vem a coisa do... Vamos falar dos índios? Você sabia? os índios, os Aikiwara, né? É uma coisa que eles têm uma relação profunda, assim, com a gente. Peraí, tem que explicar pros ouvintes que o antropólogo, o Orlando é antropólogo. É isso que eu ia falar. Ele trabalha com as populações indígenas. Porque antes de começar a gravar, a gente estava contando aqui pro Antônio esse trabalho do Orlando. Os Aikiwara são uma tribo com quem o Orlando trabalha, não é isso, Orlando? Exatamente. Tá. Não, mas então, e uma das coisas assim que boa parte do meu relacionamento com eles foi um relacionamento mediado pela câmera, né? Assim, na verdade foi, eu acho que a minha inserção na aldeia foi muito porque eu tava fotografando eles lá. E aí eles se aproximavam pra tirar as fotos, pediam as fotos depois. E o que era mais importante pra eles, assim, eles queriam as fotos, assim, eu pegava, tirava uma foto deles e tudo mais. E aí é aquela coisa assim, você tira a foto, pô, a foto ficou bonita, tu dá aquela ampliada, mostra pros caras. E eles não ligavam muito pra foto, eles pegavam a foto e não te guardavam numa boa. E eles falavam pra mim assim, não, mas pra que você tá tirando foto então, né? Ele, não, é pra mostrar pros meus netos verem como eu era. Tu vê tudo a ver com isso, né? Hã? Tudo a ver com isso que a gente tá falando, né? É, exatamente, né? Porque a questão pra eles, a foto pra eles não é pro agora. Ele vê aquela foto assim, tá, isso aí eu não quero me ver, eu sei como eu sou, entendeu? É. Tipo, o importante é meu neto me ver quando eu já morrer, entendeu? Ou quando eu estiver muito, muito velhinho, não for mais parecido com o meu sou agora e tudo mais. E pra eles era isso, ficar em... Bate certinho. Eu geralmente eu separo assim alguns tipos de fotografia. Existe fotografia comercial, existe fotografia porque tá fazendo uma paisagem, seja lá o que for, mas existe aquela fotografia que é justamente essa só pra guardar aquele instante da tua vida, sabe? Que é pra te olhar daqui 30 anos e se lembrar daquele momento. E isso eu acho que é o tipo de fotografia, inclusive, que a maior parte das pessoas faz com celular, né? Sabe? Porque tu não te exige uma qualidade de uma fotografia que tu vá vender, que tu vá trabalhar com aquilo que seja comercial. Mas é o suficiente pra tirar aquele recorte daquele instante na tua vida, né? Que vai te servir justamente pra se lembrar no futuro. Porque, assim, eu sou chato com duas coisas nessa minha vida, né, cara? Que é... Eu sou chato com lombo, né? E com Instagram. Não é lombo, não, é lomo. Lomografia. Lomografia. E assim, eu concordo muito com essa coisa do registro e tudo mais. Só que, assim, eu acho que no mundo hoje em dia o pessoal passou um pouco de além disso, né? Que, por exemplo, você vai numa festa de aniversário, às vezes você vê a pessoa puxa um bolo, e aí todo mundo puxa uma câmera e começa a fotografar. E as pessoas não estão olhando pro bolo, estão olhando pro bolo através da câmera. É verdade. A memória tá sendo só mediada por isso. Né? As pessoas veem um pôr do sol, assim, o outro dia eu passei aquele espetáculo grotesco aqui do Rio de Janeiro, que as pessoas ficam batendo palma pro pôr do sol. Isso é ridículo. Isso é muito ridículo. Miami tem isso também, não? Cara, eu acho que isso aí tem em todo mundo, cara, porque eu morei em Salvador já e lá era a mesma coisa, mano. Chegava na hora do pôr do sol, a galera batia de palma, velho. A humanidade não tem jeito, não, cara. A humanidade não tem jeito. Eu não tô morando em Miami mais, mas quando eu morava em Miami, a mesma coisa também. Você mora onde agora, em Nova York? Não, tá, bom, quem me dera, né, cara? Quem me dera morar em Nova York. Não, eu tô morando em Carolina do Sul. Ah, legal. Mas, enfim, aí, tipo, quando eu tava passando lá, passei, já faz algum tempo que eu presenciei isso, né, da última vez, aí o pessoal tava, em vez do pessoal, assim, pôr do sol, aquela coisa assim, que, né, aquela hora que a fotografia é clichê, a gente sabe, sempre, todo mundo, quem nunca tirou uma foto do pôr do sol, né, fica aquela coisa bonitinha e tudo mais, tu, você via, assim, na areia, eram zilhares de celulares apontando pro pôr do sol, e as pessoas não estavam olhando pro pôr do sol, estavam olhando só pro celular pra tirar foto do pôr do sol, entendeu? Tipo, assim, as pessoas não estavam mais aproveitando o momento, assim, por mais que eu tenha críticas daquele momento, mas, pô, se tu tá se propondo a fazer, vai bater palma, cara, não vai ficar só tirando foto do acontecimento pra botar no Instagram, entendeu? Então tá, cara, quem é o próximo? Sou eu? É tu. Eu escolhi a minha. Pô. Não, foi o André que escolheu. Não, Antônio, eu falei, pois é. Tu ia escolher a terceira agora, né, André? Eu saí escolhendo. É, pois é. Cara, deixa eu ver aqui, ó. Vamos falar sobre a número 3, então, já que eu estudei artes visuais e pra mim isso é muito importante, que é o seguinte... Frase número 3. A beleza pode ser vista em todas as coisas. Ver e compor a beleza é o que separa a simples imagem da fotografia. Que eu acho que isso aqui tem muito a ver com a pessoa treinar os olhos pra achar algo que seja interessante onde tá todo mundo vendo uma coisa homogênea, assim. Onde só tem coisas desinteressantes, a pessoa tem um olhar treinado pra ir lá e achar alguma coisa que seja interessante, conseguir fazer uma imagem interessante daquilo, sabe? Inclusive, existem... Eu já li algumas vezes que as pessoas falavam assim, um bom exercício, né, pra um fotógrafo é tu te trancar dentro do banheiro, por exemplo, e tentar fazer fotografias legais dentro do banheiro. Ou pegar apenas um objeto, tipo, pega um garfo e tenta fazer só fotografias sobre o garfo, sabe? Só com o garfo, assim. É uma forma de tu treinar o teu olhar pra conseguir extrair alguma coisa legal daquilo. O que vocês acham? É, eu concordo, até porque, por exemplo, sendo um pouco chato, por exemplo, eu vejo muito, por exemplo, foto de índio, né? Às vezes eu... Essa coisa do treino, as pessoas acham que vai pra aldeia, aí compra. Vários amigos meus, quando vão pra aldeia, assim, o aluno tá começando e tudo mais, ele fala assim: vou pra aldeia, qual câmera que eu levo e tudo mais. Os caras ficam preocupados em saber qual câmera que eles vão levar pra fotografar o índio, assim, assado. Aí eles vão lá, compram. Eu já vi gente levar uma 5D pra aldeia, entendeu? E chegar lá e voltar com umas fotos absolutamente banais. Tu vê, o cara foi fotografar um ritual, os índios todos pintados, todos devidamente caracterizados, e o cara não conseguir capturar a beleza daquilo, entendeu? Justamente por essas coisas, não ter o olhar treinado, não conseguir ver a beleza. A beleza daquilo já era tão óbvia, que o cara assim, não conseguiu fazer uma foto minimamente razoável daquilo, né? Bem provavelmente estava preocupado com o equipamento. Né? É, com certeza, né? Ou muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com a qualidade técnica, né? E não conseguem ver o que realmente está acontecendo lá. Quer ver um exemplo, cara? Agora eu me lembrei, assim, tem uma foto que eu gosto muito, muito, muito, muito. É uma foto minha que eu fiz em Nova York. A maior parte das pessoas estavam fotografando em uma direção. Quando eu olhei para minhas costas, cara, essa é a foto. E eu fotografei exatamente o oposto, que tava todo mundo fotografando, e é uma das fotos que eu mais gosto. E aí tu vê quantas pessoas, tu pode botar no Google aquele lugar. Ninguém tirou a foto que eu fiz, cara, sabe? Todo mundo vai naquela foto que é óbvia, que é do outro lado. Vocês conhecem a foto da cobertura da coroação da Rainha Elizabeth que o Henri Cartier-Bresson fez? Não conheço, não. Todo mundo fotografou a procissão da Rainha Elizabeth, né, passando na rua. Ele tava meio de saco cheio, porque ele não queria fazer aquele job, né, porque ele nessa época não tava com muito saco pra fazer esse job, tava com a Magnum já. Ele virou de costas e começou a fotografar a plateia, o pessoal que tava assistindo. Então você tem a perfeita visão daquela época, do povo daquela época, vendo a rainha passando na frente deles. E você vê o olhar das pessoas. Eu já vi isso num... Já vi isso num fotógrafo esportivo, que ele tem uma das melhores fotos do Maracanã. Tem uma foto até clássica sobre da plateia do Maracanã, da geral do Maracanã, que é a geral totalmente tomada pela torcida do Flamengo, e tem uma mulher com os peitos de fora. Você nunca viu essa foto, não? Acho que já vi, sim. Eu não me lembro. Uma foto famosa da geral. Ela circulou muito agora por causa do fim da geral no Maracanã, né? Essa foto voltou a circular bastante. E aí, tipo, uma vez eu vi uma entrevista com um fotógrafo que fez essa... com um cara que fez essa foto. Ele tava contratado pra fotografar o jogo. E aí ele falou, pô, e o jogo tava um 0x0 chato demais. E todo mundo tendo que fotografar, o Vico, o Júnior. E aí quando ele virou e viu aquela festa toda, ele foi lá e fotografou, assim, que era uma coisa assim, fora do padrão pra época, né? Até porque era fotografia com filme e tudo mais. Eles tinham um número limitado de rolos que eles podiam usar durante o troço. E ele fez uma série de fotografias nesse sentido, né? Ele fugiu do óbvio, né? Ele foi olhar pro outro lado, pra onde ninguém tava olhando. Porque ali é até mais óbvio, né? As pessoas estão ali pra ver o jogo, né? É, eu só me corrigir aqui, eu tô botando o link aqui pra vocês no Skype, é a coroação do rei Jorge VI, e não da Rainha Elizabeth, foi em 37, então tava bem errado com relação a data, não era a Magnum, não tava formada ainda, né? Mas enfim, a foto é do cacete, tem até um mendigo dormindo, a rainha passando, o mendigo dormindo e a galera sentada no murinho olhando. Impressionante, né? É, foto do cacete. Caraca. É mesmo, né, cara? Pô, o cara parece até que tá tão relaxado que parece que tá com o pescoço quebrado, né? Quem é? O mendigo, o né? O mendigo, né? Nos jornais, né? É muito boa essa foto. Eu errei a data, errei o rei, mas acertei. Cara, aí, olha a composição, ficou perfeita. Bem onde o gurizinho tá ali, tem tipo um intervalo. Fica muito, muito boa a composição. Pô, nisso o Bresson era foto, né? Puta. Não, mas essa era a especialidade dele, né? É, e ele composição. Tinha um método. Exatamente. Ele tinha um método. Ele tinha, todas as fotos têm essa mesma... esse mesmo problema e essa mesma ideia, né? E o gurizinho tá olhando pra câmera, né? Que contrasta com todo mundo que tá olhando pra outra direção, né? Você sabe que o Bresson não queria ser fotógrafo, né? Não sabia. Não, ele não queria, ele queria ser pintor desde criança, assim, ele foi fotógrafo pra ganhar dinheiro e tal. Tanto que depois ele se aposentou, parou de fotografar e foi ser pintor, na verdade, desenhava com carvão lá. Mas toda a mentalidade dele era de pintura, era de arte plástica. Ah, mas isso, só deixa eu fazer um parênteses, que geralmente as pessoas conversam sobre composição, vem com aquela regra dos terços, eu falo assim, cara, melhor aula de composição que tu pode ter, vai em um museu ver pintura. Pô, é exatamente isso, cara. Não me lembro aonde que eu tava, eu acho que novamente foi o Eric Kim no post que eu li, falando sobre exatamente isso, que, sabe, vai criar repertório, sabe? A pessoa tem que ter repertório, tem que estudar. Eu aprendi isso estudando desenho, né? Meu pai é desenhista. Eu aprendi muito isso, assim, é impressionante. Quando eu fui começar a fotografar, eu lembrava das regras, assim, até que coisa de proporção e tudo mais. Vem tudo na cabeça, né? Perspectiva, né? É, exatamente. É grande perspectiva. Então tá, meu. Quem é o próximo? Orlando, agora? Sou eu. A frase que eu vou falar é até óbvia agora. É a frase 23, do Terence Donovan. A mágica da fotografia é metafísica. Metafísica! Metafísica! Agora fechou 38 vezes que ele falou essa frase. Né? 38 vezes que ele falou. E até o final da gente comentar essa frase vai fechar umas 50, garanto, né? E agora tem que comentar. Mas completando a frase. A mágica da fotografia é metafísica. O que você vê não é o que foi visto no momento. A verdadeira habilidade da fotografia é a mentira visual organizada. Puta, boa frase, hein, cara? Terence Donovan. Ainda mais levando, assim, é aquele tipo de frase que eu não conseguiria ver ele falando, né? Assim, porque eu nunca consegui. O trabalho dele é legal e tudo mais, mas eu nunca imaginei ele como desses fotógrafos pensadores, né? Da arte, né? De repente ele colou de alguém, né? Ah, não duvido muita coisa, não, né? Mas enfim, vai saber. Mas eu acho que o ponto da frase é muito. É certeiro, assim, vem naquela linha daquilo que a gente já tá falando, né? Que a fotografia não é registro, a fotografia é uma coisa, assim, é uma tentativa de comunicação, uma linguagem muito própria, né? Mas aí eu acho que o bom dessa frase, além da poética, né, da estética dela, é essa ideia da mentira visual organizada, né? E que a fotografia nem é aquilo que foi visto no momento, né? Mas ela tem uma ideia de processo, né? A fotografia como uma coisa processual. Assim, que antigamente era até meio óbvio, né, assim, e é uma das, é engraçado assim, que eu e o André, que a gente ainda fotografa muito com filme, eu um pouco menos agora, que essa coisa que a fotografia com filme virou meio que sinônimo de fotografia mais real, ou assim, mais próxima da realidade do que a fotografia digital, né, até pela facilidade da fotografia digital poder ser manipulada e tudo mais, o que é uma grande mentira, né, assim, cara, quem já revelou filme sabe o quanto você tem de manipulação no processo, sim, né. Inclusive, vocês me digam se eu tô mentindo, mas dizem que o Anselmo Arnas, pra cada foto que ele tirava, ele ficava tipo umas 10 horas editando ela. Olha, não duvido, ou mais. Sim. Né, ou mais, ele era bem maníaco. Tem muita história do Ansel Adams, tem a parceria dele com a Polaroid, que só isso aí dá muito papo. Eu não sabia disso, não. Que ele era parceiro da Polaroid ou que ele passava 10 horas no estúdio? Não, 10 horas no estúdio eu não sei. O Cartier-Bresson que era o contrário, né? O Cartier-Bresson... Não revelava nada, ele não gostava. É, ele dava foto pro cara, mas ele tinha um cara que era de confiança dele, tem, né? Tem até o documentário que mostra os dois juntos, que eu sempre mostro no, quando eu dou os cursos de fotografia. Sempre passa o comecinho. Que é, e isso também é uma coisa, assim, isso é uma coisa que daria um ótimo documentário mesmo sobre aquelas figuras que são o lado B da história. Ah, né? É, puta, isso é muito bom. Isso. Grandes fotógrafos, assim, a grande questão, caraca, o Pedro Martinelli que falava isso, né? Tipo, que eu conheci o cara que revelava os filmes dele lá em Belém. E esse cara já revelou uns filmes meus. O cara é muito bom. Só que, assim, o quanto da fotografia desses caras tem do laboratorista que pegou, né? Tipo, pois assim, é. A mão do cara ali na história. Não é pouco. Exatamente, enfim. Porque esse cara, por exemplo, que lá de Belém que faz isso, faz essa revelação, o cara era um artista. Ele tinha toda uma teoria. Ele conversava, ele perguntava pra você sobre o que você tinha fotografado e tudo mais. Aí, porque ele ia escolher um pouco depois e os negativos dele saem. Fantástico. Foi a melhor revelação que eu já tive de minhas fotos. É, pois é. Tem muita coisa. Mas essa história, só pra finalizar o assunto aqui, a parceria do Ansel Adams com a Polaroid pode ser bem vista no livro chamado Instants, que saiu, acho que não tem em português, The History of Polaroid. The Story of Polaroid, do Christopher Bonanos. Você acha fácil? Inclusive, eu comprei na Amazon. Saiu bem baratinho. Tem e-book? Tem e-book também. Eu comprei físico, mas tem e-book. Que não vai deixar muito perder, não, porque tem umas ilustrações, mas dá pra ler em e-book numa boa. E é muito legal, porque é a história da Polaroid, só que de um ponto de vista pouco técnico. Existem várias biografias da Polaroid, só que algumas delas são muito técnicas, parece que são feitas pra um cientista ler. E essa não, é de um cara que é um jornalista, então o texto é muito legal, e ele fala bastante da parceria do Ansel Adams com a Polaroid, o quanto ele ajudou o Edwin Land a fazer os produtos. É bem legal. Beleza, então. Tu quer escolher uma última, então, André, pra encerrar aqui? Te dou a honra de escolher o Tira para o Ímpar aí com o Orlando. Não, André, ele é o que vai na frente. É o que vou na frente. como os índios diziam, assim, você perguntava pro índio, assim, pros tupinambás da costa brasileira, assim, qual o privilégio que o chefe tinha? Porque os chefes indígenas não mandavam em nada, né? Assim, na verdade, a população que mandava neles, né? Aí perguntavam pra eles, mas então qual o privilégio? Por que qual é o privilégio do chefe? Ah, o chefe na guerra ele morre primeiro. É, muito bom. André, você... Tá bom. Já, cara, mas eu vou só um pouquinho. Tu tinha falado, Orlando, que tu tá trabalhando com digital lá agora, né? Só uma curiosidade, como que tu faz pra carregar as baterias? Cara, então, isso depende bastante, né? Por exemplo, na aldeia que eu morava, assim, a gente tinha energia, assim, dia sim, dia não, né? Aí eu aproveitava e carregava. No resto, eu contava bastante, mas já perdi muita coisa por ficar sem bateria. Tu nunca tentou? Eu sei que tem umas baterias que elas carregam com sol, assim. Tu sabe alguma coisa a respeito, não? Não, isso eu nunca vi, não. Mas, assim, eu uso, assim, eu tenho três baterias, assim. Eu levo três baterias sempre, assim. Mas eu já, essa minha última viagem agora, eu passei dificuldade, assim. Eu fiquei sem bateria fiquei umas 6 horas, assim, com coisas legais pra fotografar dentro da aldeia sem bateria, porque acabou. E a mesma pergunta que eu me faço pra quem sobe o Everest, por exemplo. Como é que o cara carrega as baterias, cara? É, ele leva bastante, cara. Leva bastante bateria. Pô, mas haja bastante, e, né? E vai jogando fora. É, vai jogando fora, né? E com frio, é problemático, porque é mais... Dura muito menos, né? É, a bateria fica horrível. Não, a bateria reduz, eu acho que talvez dependendo o quão frio tá, até por menos que a metade da carga dela. É. Vai muito rápido, vai muito rápido. Inclusive, é uma dica que eu dei lá, que tem um episódio que é um duplo até, de tantas dicas, né? Que eu dei só pra quem tá viajando, né, cara? Que é fotógrafo em viagem, assim. E uma delas eu falei, pra quando a pessoa vai pra lugares frios, neve, por exemplo, né? deixar as baterias sempre no bolso, porque daí ela fica aquecida em função do calor do corpo, porque senão vai rapidinho mesmo. Mas vem cá, eu tenho uma pergunta pra você aí, nesse seu episódio sobre fotografia de viagem. Você ensinou as pessoas a fazer uma proteção com folha de bananeira pra sua câmera? Puta, isso... Não, cara, não ensinei, mas eu sei que tu tá ligado. Eu escutei o episódio lá que tu conversou, mas pode contar aí essa história, se tu quiser. Como é que foi? Não, isso? Não. Conta aí, a galera vai gostar. Não, é só uma eu não sei fazer isso, foram os índios que fizeram pra mim, que tava chovendo, eu tava com a máquina no meio do mato, e os índios começaram, que eles queriam que eu fotografasse, e aí, tipo, chovendo pra caramba, e chuva na Amazônia não é uma chuva qualquer, né? Não, é um balde caindo na tua cabeça, né, cara? Cada minuto. A sensação é exatamente essa. Um balde que continua caindo o tempo inteiro. E aí eles cortaram umas folhas de bananeira e fizeram tipo um quadradinho mesmo, que deu pra botar a câmera, só ficou a lente do lado de fora e com um visorzinho assim dava pra ver. Tranquilo. Os caras são um mestre nisso, né, cara? Mas a dica é aquela dica, né, André? Tipo, sempre anda com a sua peixeira no bolso, né? Com a peixeira, né? É, pra qualquer coisa você corta uma folha e faz um. É sempre importante, né? É. Não, mas eu deixei uma dica com relação a isso que eu falo, que é sempre andar com uma sacolinha plástica, cara, que não ocupa lugar nenhum, deixa no case da câmera, em qualquer lugar, né? Socado. Sacolinha de supermercado mesmo, né? É, isso é típico. Não, isso aí é. Amarra com elástico e tá ótimo. É. Isso aí. Então tá. A última frase do André, não é isso? Não, acho que já tá bom já, cara. Já estamos a uma hora e meia aqui de tempo, acho que contamos bastante caos aí. Então tá, cara, vamos para o encerramento então? Vamos lá. Tá, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Pra mim foi um prazer estar aqui conversando com vocês dois. E já fica o convite também, né, cara, pra gente gravar mais alguns episódios juntos. Vamos gravar, sim. É muito, muito, muito bacana, né? Não sei, assim, acho que é importante falar o que aqui. Eu vou deixar a lista dessas 30 frases, inclusive a podre que eu fiz, né? Cafona. Podre não. Por favor, comentem lá embaixo no post, escolha a frase que vocês mais gostem e façam um comentário a respeito dela também. E eu gostaria de lembrar a todos também para entrar lá na nossa página, no Facebook, Sangue, Suor e Foto, vocês conseguem encontrar o nosso grupo também, onde a gente posta fotos e sempre faz algum comentário ou outro a respeito delas, para entrar no nosso site também, que é o sanguesuoreforte.com. Lá vocês podem entrar em contatos e tem os links para todos os lugares, pro YouTube, onde eu coloco algumas videoaulas, pro nosso Twitter, páginas Facebook, de feed, do iTunes, etc, e etc. Beleza? Eu não sei, eu acho que seria interessante vocês falarem um pouco mais agora sobre o Queimando Filme, o que vocês acham, para as pessoas visitarem o site de vocês lá também, que eu acho muito bacana. É, eu acho um site legal, o Queimando Filme. Você gosta do Queimando Filme, Rô? Cara, eu não costumo ler muito, não, né? Assim, eu só apareço por ali de vez em quando, faço umas piadinhas na comunidade e tudo mais. Eu sou mais um animador da galera, né? O Orlando, na verdade, é um colaborador que nunca escreveu nada pro Queimando Filme, mas ele tem o mérito de ser, por exemplo, o criador do podcast do Queimando Filme. Ah, é? Foi o Orlando o criador? Foi. Ele foi o cara que mais me encheu o saco pra criar e teve presente, acho que em todas as edições. Quem faz a edição? Não, quem edita é o nosso português, é o nosso correspondente português, que é o Diogo, Diogo Assis, que mora em Portugal, é português, mora em Portugal, e ele trabalha com áudio e vídeo, então ele faz a edição pra gente, e ele é o compositor da trilha sonora oficial, inclusive. Oh, bacana. É. Sabe que eu tenho muitos ouvintes de Portugal também. Ah, que legal. Tem muitas pessoas de Portugal que acessam o site. Muitas pessoas do Japão também, um abraço pra todo mundo aí do Japão. A gente tem um grupo Queimando Filme só de Portugal. Ah, é? Que legal, cara. A gente tem no Facebook dois grupos, o grupo Queimando Filme e o grupo Queimando Filme Portugal, que é pro pessoal de Portugal poder discutir coisas mais locais, né? Tipo, onde é que eu revelo o filme em Porto. Bem legal, a gente tá com um grupo grande. Respondendo a sua pergunta, o site Queimando Filme, ele tá aberto a todo mundo que curta fotografia, né? Mesmo quem só tá curioso por fotografia analógica, pode passar lá para dar uma olhada, tenho certeza que vai gostar. Além de mim escrevendo, são... mais uns 20 pessoas escrevendo, e a gente tem posts diários todo dia, de domingo a domingo, por volta de entre 11 e meio-dia, tem posts sobre os mais variados temas que circundam a fotografia analógica como hobby. E sempre num tom muito descontraído, divertido, sempre pedindo a participação de todo mundo, sem frescura, sem preconceito, sem discriminação, sem sacanear novatos, sem sacanear curiosos, sem sacanear quem fala besteira, porque besteira todo mundo fala. Beleza, eu vou deixar o link aqui, né, de qualquer forma, pro site de vocês. Legal. Aí todo mundo pode entrar lá. Só um adendo, assim, o Queimando o Filme, né, ele não é só pra quem gosta de fotografia analógica, né? Foi aquilo que a gente falou bem no começo, né? É pra quem gosta de fotografia como um todo, né? Porque, assim, tem, por exemplo, tem uma parte que se fala sobre livros, né? Sobre livros de grandes autores e tudo mais. Então, não é só porque você não fotografa com analógica, você não vai encontrar coisa dentro do Queimando o Filme pra você ler, né? É isso aí. Fotografia é fotografia, não importa qual câmera você esteja usando, né? É isso aí. Mas eu gostaria de convidar vocês pra gente fazer um episódio só sobre filme, cara, que eu acho muito, muito legal. Inclusive, sempre que eu tenho oportunidade, eu incentivo as pessoas a fotografarem com filme, porque eu acho muito, muito bacana. Eu, quando eu aprendi fotografia, eu aprendi com filme. É, pois é, pra aprendizado é fantástico. Não, é uma experiência completamente diferente, né? É. Bom, quando você quiser, estamos aí. Só agendar. Só convidar. Beleza, então. Se eu não estiver na aldeia, tamo aí. Se ele estiver na civilização. Mas, enfim, querendo, a gente traz uns 10 pra conversar aqui. O que não falta é gente pra conversar aqui no podcast. Pô, então tá marcado. Então, promessa é dívida, hein, cara? Olha o que tu tá prometendo. Tá todo mundo escutando aqui o áudio de promessa. Então tá, meu, beleza. Tá bom? E é isso. Então, mais alguma coisa pra falar? Não, acho que é isso. Agora vamos botar o podcast no ar e ouvir o que os ouvintes têm a dizer. Beleza, então. Um abraço a todos, pessoal, e boas fotos. Tchau, tchau. Abraço, gente. Abraço.